roubo de Tulsa. Esse é seu último aviso. Entreguem agora os indesejáveis e deixaremos a cidade de pé. Resistam e destruiremos tudo o que vocês mais amam. Esse é seu último aviso. Roubo de Tulsa. Esse é seu último aviso. Entreguem agora os indesejáveis e deixaremos a cidade de pé. Ao meu sinal. Resistam e destruiremos tudo o que vocês mais amam. Vão, vão. Este é o último aviso. Desistam. Não há para onde fugir. Seus heróis não vão salvar vocês. Mamãe, é o Ray. São os combatentes da liberdade. Atenção, galera! Os refugiados estão fugindo do Reich e vindo para esse lado. Mantenham as posições aqui. Temos que dar a eles uma chance de chegarem em segurança. Todos pro céu, meninos! Esse lixo nazista ver tudo preto. Eu pensei a mesma coisa. O que aconteceu aqui? Não consigo ver nada. Consegue ver isso? Parece que já cansaram por hoje. Bom trabalho, Lady Fantasma. Menos um tanque. Não era o feitio do Reich desistir tão rápido. Que pena. Queria bater em mais nazistas. Fica tranquilo. Tem bem mais de onde esses vieram. Isso não é bom. Não é nada bom mesmo. Overkill. Estou calculando bons resultados para nós cinco contra a Overkill. A menos que ela esteja com amigos. Ele tinha que ser isso? Tá parecendo que a turma toda veio junto. Vamos, temos que dar cobertura para os refugiados. Não. Me leva pra perto. Eu tive uma ideia. Eu cuido da Overgirl. Tornado! Sistemas subnominais. Vai ficar tudo bem. Eu vou tirar você daqui. Negativo. Falha total iminente. Você precisa garantir que meu córtex neural seja destruído. O seu córtex é você, cara. Eu não posso. Não podemos deixar os nazistas acessarem os dados. Você deve proteger. O cérebro do androide pode me dar. Nem sonhando. Não vai aguentar pra sempre. Vamos, por aqui! Chegou bem na hora. O Tornado Vermelho se foi. Ele me deu o córtex. Entreguem o córtex. Vão embora daqui! Deixa que eu seguro eles! Não, John! Não! Vão! Eu vou me divertir mais matando você do que os outros. Eu não vou te deixar pra trás. Eu não tô te dando escolha, amigo. Vai! Combatentes da Liberdade. Rey. acima de tudo. Junte-se ao Raiz. A resistência vive. Versão brasileira Cinevídeo. O proprietário deu algum motivo para o despejo? Não. Uma semana depois que ele comprou o prédio, recebemos um aviso de despejo na porta. Só na nossa, de mais ninguém do prédio. Somos os únicos muçulmanos. Não façam as malas ainda. Vamos mandar alguém para investigar. Obrigada. Eu não quero tirar os meus filhos da escola. E todos os outros lugares no bairro são muito caros. Meu irmão Michael tinha a minha idade quando morreu. Foi 8 anos atrás. Ele era fuzileiro. E foi morto por uma bomba no Afeganistão. Ele perdeu a vida tentando fazer do mundo um lugar melhor e mais seguro. Esse sacrifício me inspirou a dedicar a minha vida para fazer diferença também. Garantindo que qualquer um, não importa a cor, religião ou gênero, tenha um lugar seguro para morar. Por isso pedimos a vocês para votar pelo aumento das leis de residência justa para ajudar ainda mais gente, como veteranos do exército e todos da comunidade LGBT. O que você acha? Vamos mudar pro descafeinado. Para, John, isso é sério. E café também. Você tem que relaxar. Já repassou esse discurso umas 100 vezes. Até eu já decorei. Eu só quero que fique perfeito. Relaxa aí. E eu tô falando, literalmente. Você chega a tá suando, tá até fedendo. Os chefões chegaram. Tá na hora. Na verdade, o John vai fazer a apresentação. Ele disse que já até decorou. Mentira, não vou a nada. Você vai morar bem, vai dar tudo certo. Meu irmão Michael tinha a minha idade quando morreu. Pode parar por aí, senhor. Como é mesmo seu nome? Terrell. Ray Terrell. Infelizmente, temos más notícias. Depois de ponderarmos melhor, decidimos que vamos desativar o departamento. Desativar? Fizemos umas análises para reduzir custos e o dinheiro tem que sair de algum lugar. Vocês não podem fechar o departamento. Pessoas contam com a gente. Vamos falar sério. As comunidades que vocês defendem não votaram em mim. E eu me dedico aos que votaram. Ei, peraí. Se botar pra dentro tão rápido, também vai sair bem rápido. E daí? Você fala como se eu tivesse que trabalhar amanhã. Pelo menos você e a Jenny ainda tentaram. Eu só fiquei lá de boca aberta feito um idiota. Você não foi idiota. E não é como se a reclamação tivesse adiantado alguma coisa. Tem lutas que não dá pra vencer. Dá uma olhada. Você vem jantar? Bolo de carne. Sinceramente, eu não sei o que é mais patético. Sua mãe usando emojis ou você ter 22 anos e morar com seus pais. Não. Tem uma melhor. Você ainda não ter se assumido pra sua família. Ah, dá pra parar com isso? É porque isso não faz o menor sentido até hoje. Você sabe que os meus pais são conservadores. Eu tenho que abordar esse assunto do jeito certo. Esperar pra descobrir o jeito perfeito é só uma desculpa pra você enrolar mais. Você tá virando o maior enro falso. Sendo um enrolador e um falso. É, ficou ruim. Se eu tô enrolando isso, é por um bom motivo. Eles ainda se decepcionam por eu não ser militar que nem o Michael. E por que você não se muda? Quando eu tiver um emprego que me deixe ajudar pessoas e pagar as contas, eu me mudo. Então vai pra Suécia. Você compra um canivete suíço, passa na casa do Albert Einstein, vai dar tudo certo. Nem todo mundo ganha mesada dos bisavós inventores do refrigerante Diet. Você sabe que eu agradeço todo dia, não me julga. Falando nisso, tem uns jovens bonitões ali olhando pra você há uns 10 minutos. Não. Ah, qual é? Fala com ele, é fofo. Eu posso não ser gay, mas eu tenho olhos. Olha como ele é bonitão, olha só. Eu tenho olhos. Não. Eu vou fazer barulhos bem esquisitos se você não for. Beleza? Por favor, de novo não. Barulhos altos, esquisitos. E que vão fazer você morrer de vergonha se você não for. Agora é a hora. Oi. Oi. Desculpa, eu acabei de perceber que eu esqueci de estacionar. Me dá um minutinho. Cara, sério, vai procurar um psicólogo. Parece tudo ótimo, mãe. Obrigada, querido. Robert, o jantar tá pronto. Raymond? Oi, pai. Comam enquanto está quente. Como foi o trabalho, filho? E a moça bonitinha que trabalha com você? A Jenny? Ah, ela tá bem. Ela é um amorzinho. Tem que arranjar uma garota assim. Na verdade, tem uma coisa que vocês precisam saber agora. Eu não tava pensando em contar isso hoje, mas o dia foi bem difícil e eu... É. Eu tô desempregado. Perdeu o emprego? Desativaram o departamento. Ah, Ray. Talvez seja uma bênção disfarçada. Talvez seja o empurrãozinho que faltava pra tentar um emprego de verdade. Lembra? Quando seu irmão perdeu a bolsa de futebol americano, decidiu se alistar nos fuzileiros. Foi um completo desastre. Eu nem sei o que eu tava pensando. Quem sai do armário pros pais comendo bolo de carne? John, eu ligo pra você depois, tá? Me ajuda! Aí, calma aí. Relaxa, eu vou ligar pra emergência, tá? O que que é isso? O que aconteceu? John, será que eu posso passar aí rapidinho? E aí, quando o outro eu morreu, o corpo dele explodiu em uns 1000 jatos de luz que vieram pra dentro de mim. Mas eu acho que eu tô bem. Ah, qual é, John? Quanto mais tempo você demorar pra falar, mais doido eu vou achar que eu tô. Eu não te acho doido. Só acho que você mente muito bem. Você falou outro eu com uma cara tão séria que eu quase acreditei em você. Mas aconteceu! De onde você acha que eu tirei isso? De um brechó? A minha avó tem um peso de papel igualzinho a esse. Exatamente igual. Beleza, talvez não exatamente igual. Opa, peraí, o que tá acontecendo, Ray? Como é que eu vou saber? É o seu peso de papel estranho da Doidolândia. Você devia saber, sim. Se os subsistemas estão funcionando corretamente, esta é a Terra 1. Na verdade, eu acho que só tem uma Terra, cara. Por que você tá falando com ele? Há milhares de realidades diferentes no multiverso. Eu sou uma forma de vida artificial de um mundo denominado Terra-X. A história da Terra-X se difere da sua, onde as forças do Eixo venceram a Segunda Guerra. Não pode ser. Fala sério. Eu faço parte do grupo de combatentes da liberdade que se opõe às forças do Eixo. É o outro eu. E aquele cara ali parece você. Ah, que bom que eu não sou nazista. E eu sou bonitão. Meu córtex neural contém informações vitais para a resistência. Inclusive a localização da nossa base de operações. Sem dúvidas, os nazistas estão procurando ele neste exato momento. E é por isso que ele deve ser destruído. Isso não vai matar você? Minhas reservas de energia já foram esgotadas. Eu não tenho mais muito tempo. Destrua o córtex. Salve o mundo. Adeus, Ray. Uau. Fala sério. E como é que a gente vai destruir essa coisa aí, hein? Atropelar com um carro? Eu não tenho carro. E mesmo que tivesse, tecnologia de uma outra terra. Isso é irado demais pra destruir. Mas, cara, o tio do holograma falou, não é melhor? Exatamente! Um holograma falante! Que te pediu pra salvar o mundo! Acorda! Tá, eu destruo então. Para de me olhar assim. Sério, por que você tá me olhando assim? O que tá acontecendo? Eu ia fazer a mesma pergunta. Pera, quando o outro você explodiu, deve ter transferido a energia fotocinética pra você. Tá olhando o quê? Eu estudei física na faculdade, para de me olhar assim. Tipo radiação? É, quase. Só que, em vez de te dar câncer, te transformou num daqueles meta-humanos. Um super-herói. Quê? Você tá doido? Eu não sou super-herói. Você tá voando no meio da casa com um uniforme. Falando nisso, você sabe descer ou vai ficar voando aí em cima mesmo? Vamos ver. Você precisa treinar mais. Ai. Você não gosta dessa poltrona, né? Não mesmo. Ótimo. Mas eu amava aquela TV, o que que você fez? Ah, eu compro uma nova. Assim que eu arranjar um emprego. Quer saber? Na próxima quebra uma lâmpada. Beleza? Acho que eu não quero outra TV com você por aqui assim. Você tem que ir devagar, cara. Que fofo. Olha, se quer testar os seus poderes, eu posso recomendar outro lugar, tipo, não no meu apartamento? Boa ideia. Caramba. Se o Michael me visse agora, com esses poderes, ele ia ficar doido. Doido? Mas e o Cortex? Não tá com medo dos super nazistas? Eu resolvo isso depois. Eles estão em outra dimensão, ou sei lá onde. Eu acho que ainda tem tempo. O pequeno polegar morreu. Estamos procurando a Lady Fantasma, o Condor Negro e o Vibro. E quanto ao Ray? Nem sinal dele. O Vibro abriu uma fenda pra ele antes de fugir. Achamos que ele levou alguma coisa. O córtex neural do Tornado Vermelho. Que contém todas as memórias dele. Inclusive a localização da base de operações dos combatentes da Liberdade. Mandem reunir as forças. Mandem preparar um ataque final. Quando acharmos a base, vamos eliminar as últimas forças da Resistência. Sério, o que os gansos fizeram com você? Perdeu a linha. Foi mal! Já pode fazer os fogos do próximo Réveillon, ia ser maneiro. Já é um trabalho pra você. Já é um jeito de pagar as contas. Mas falando sério, isso é muito legal. Eu sou tipo, um homem de luz. Sério, homem de luz? Eu acho melhor não, tá? Tenta voar de novo. Beleza. Primeira noite com superpoderes. Bem-vindo de volta. Seus amigos da Terra sentiram saudade. Olha isso! Que você tá fazendo? Que é isso? Eu não sei, mas não é legal? Você vibrou os átomos do seu corpo? Eu não faço nem ideia, mas a sensação foi bem estranha. Acho que você esqueceu ali. Isso é tão estranho. Eu queria saber controlar isso melhor. O que eu faço agora? Acho que eu tenho uma ideia. Vem cá! Quem é o novo meta-humano mala que me tirou da minha maratona de vinhos e de Buffy, a caça-vampiros, do fim de semana? Captei um lapso de ressonância de uma terra alternativa. Alguém atravessou nas últimas 2 horas, perto de Tulsa. Por favor, diz que não é outra versão do Els. Tô finalmente me acostumando com o que já temos. É, com o último, pelo menos. Eu não faço ideia de quem seja. O lapso desapareceu quase tão rápido quanto chegou. Talvez estejam se escondendo de algum jeito. Ou, sei lá, não estejam mais entre nós. Duvido. Olha só os níveis de radiação em Oklahoma. Uou, a única coisa que emite uma luz assim é... material nuclear. Ou um meta-humano. O que é isso? Vamos comemorar os meus novos superpoderes? Não quer falar mais alto? Acho que o bar inteiro não ouviu você. E a gente não veio aqui pra comemorar, tá bem? Não. Sim. Vai já pra lá. Superpoderes não me deixaram menos propenso a falar besteira. Mostra que você voa. Deve ser ótimo pra começar uma conversa. De jeito nenhum. Ele já tá no bar de novo. Numa quarta-feira. Olha o alcoolismo. Cara, ele tá aí com os amigos, que nem você. Se ter superpoderes não aumentou a sua confiança, nada aumenta. Acho que eu vou beber outra coisa. Oi, eu sou o Ray. Ei, Ray. Ah, foi mal, até rimou. Desculpa por isso. Isso foi ridículo, né? Eu vou tentar não te julgar até a segunda frase. Qual é o seu nome? Jacob. Prazer, Jacob. Que estranho meu copo quebrar daquele jeito. Vai ver, foi o destino. Ou, sei lá, copos baratos. Passa a carteira. Agora! Dá logo a carteira. Vai buscar ajuda. Eu fico aqui. Você tem certeza? Vai logo. Olha só. Se tivessem um homem pra levar vocês pra casa, a situação seria bem diferente. Devolve a carteira dela e pede desculpa. Filho da... Agora! Por que eu faria isso? Por isso. Me desculpe. Foi tão difícil assim? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Um raio que veio pra ficar. Chega um novo super-herói, visto várias vezes com recorte de salvamentos. Tomar mais cuidado nessas curvas, hein? A comida tá bonita, né? Eu acho você muito bonito. Socorro! Socorro! Ray, a gente tem que... Ray? Desculpa, o garfo caiu. O que que eu perdi? Ainda tem mais dois lá em cima! Não precisam ter medo. Eu vim ajudar. Obrigada. Ray? E aí, lindão? Ouviu falar do tal jato de luz? Isso é só lenda urbana, não é? Não, pelo visto é de verdade. Tulsa finalmente tem o seu próprio super-herói. E eu achei ele um gostosão. Como você sabe se ele se mexe tão rápido? Tá com ciúme? Eu acho que não vai caber na foto. Como é que tá? Ha! Triplo de pontos. Supera essa aí, vai. Pode chorar. Oxifenbutazona. Que parada é essa? Valeram os 3 anos de faculdade de farmácia. Eu ganhei. Temos que garantir que a cidade esteja cheia do tipo de gente que nós queremos. O tipo de gente de quem temos orgulho. Qual é o seu animal marinho preferido? O meu é o cavalo marinho. Eu sempre achei os cavalos marinhos meio... Você fala demais, lindão. Se você não embarcar nessa, vai se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai. E pelo resto da vida. Assim, só pra constar, eu quero dizer logo que essa é uma péssima ideia. Você já disse isso. Não, eu acho que eu disse que era uma ideia ruim. E depois de pensar e refletir um pouco, eu decidi que ela é péssima. Qual é? Você acha que ele não vai ouvir o Ray? Ouvir você? O Ray. Eu vou me chamar assim. Pensei que fosse escolher o Laser. É, mas eu pensei melhor. Pensou? Você só usou seu nome normal, não tem diferença nenhuma. Fala sério, você não pensou em nada. Já volto. Pela janela. Ou não. Que isso? O que está acontecendo aqui? Andei pensando no seu orçamento. Sabe o departamento residencial? É um bom programa. Financie bastante, tá? Ou melhor, triplique as verbas. Você é aquele cara? Eu sou aquele cara. E aí, o que vai ser, político? Eu triplico as verbas. Boa ideia. Ah! E eu quero que o senhor diga algumas coisinhas na próxima reunião da Assembleia. Sim, senhor. Ótimo. Estou bem ansioso para a coletiva de imprensa amanhã. E por isso, além de aumentarmos a proteção para as minorias religiosas... Você ameaçou um político. Eu não ameacei. Eu só dei uma sugestão como super-herói de Tulsa e ele achou uma boa ideia. Ninguém deve ser demitido ou despejado apenas por ser quem é. Eu proponho uma nova lei que protege os direitos de trabalhadores e inquilinos LGBT. E talvez eu tenha ameaçado um pouquinho. Ray! Não foi nada demais. Eu só, sei lá, insinuei. E funcionou. Nós temos verba de novo. Voltamos. Eu sei que esse é o seu olhar de reprovação, mas eu não tô conseguindo entender o porquê. Vamos ver. Bom, tirando o fato de que você chantageou um político da cidade, e aquele córtex? Tá no fundo da minha gaveta de meias. O que que tem? Era pra você destruir. Em vez de salvar gatinhos de árvores. Eu não salvei nenhum gato ainda, mas tá na minha lista de tarefas de super-herói e eu tentei destruir. Viu? Atirei raios de luz nele, larguei enquanto eu voava. O que que eu posso fazer? Esse negócio é indestrutível. E se os nazistas vierem atrás de você? Você não fez absolutamente nada além de impedir alguns crimes, melhorar a sua vida romântica e ameaçar um político com o que eu imagino que tenha sido agressão. Bem estranho. Caramba, me desculpa aí por curtir uma vez na minha vida. Cara, não foi isso que eu quis dizer. Essa é a primeira vez. A primeira vez na minha vida que eu sinto que tô respeitando o legado do meu irmão Michael. Não acredito que você usou a desculpa do irmão morto comigo, cara. Não é desculpa. É só verdade. Eu posso até resolver alguns crimes como o Ray, mas pela primeira vez, eu tô fazendo a diferença. A diferença, de verdade, foi o que o Michael me inspirou a fazer. Eu pensei que você fosse entender isso. Pensei que você fosse cuidar do alarme. Deve ser um alarme reserva, se pegarem a gente. Relaxa, a polícia só vai chegar daqui a uns 5 minutos. Eu não me preocuparia com a polícia se fosse vocês. Ah, que droga, é o cara de luz! Eu prefiro... o Ray. Solta essa arma. Espertinho. Por que o sorriso? Gostou de ir pra prisão? Ai! Você tá cercado, douradinho. Resolvido bem rápido. Essa deve ser a minha deixa. Ai, acho que supercura não faz parte do pacote. Anda, Ray. Cadê você, amigão? Se eu estivesse esperando pizza, ela sairia de graça. Pensando melhor, eu acho melhor não pensar em pizza com essa fome. Nós ajudamos com isso. O Heist dá aos prisioneiros 2 refeições por dia. Ele tá procurando um rastro no multiverso, rastreando a trajetória do Ray. Dá uma mãozinha pra ele. Achei. Eu tô menos interessada nele do que no córtex do Tornado Vermelho. Olha, parece que os dois estão na Terra 1. Já está acabando? Tô. Me dá só um segundo. O que estava fazendo aí dentro? Nada. Tá tudo bem? Tudo. Eu me machuquei num jogo de basquete. Ah, eu não sabia que você jogava basquete. É, eu, o John e um pessoal do trabalho. Nada demais. Fico feliz em saber disso. Desculpa. Eu tenho que atender. Tudo bem, filho. Pronto. Eu acho que não dá pra ouvir daqui. Não leva mal, mas eu meio que parei de fugir dos meus pais depois de sair do colégio. Relaxa. Eu fiquei muito bom nisso. Tudo de pé pra hoje? Claro. Te encontro lá. Ah, então tá, eu te vejo lá. O que é isso? Eu só acho que seria um saco sequestrar o cara errado. Não. Ninguém sequestrou, não. A gente recrutou ele. Mesmo assim, seria um saco. Onde eu tô? O que tá acontecendo? Já vi que acordou. Jogaram um dardo tranquilizante nele? Foi uma seta tranquilizante, na verdade. Peraí, eu conheço vocês. Jura? Foram as máscaras e uniformes coloridos que entregaram? Não liga pra ele, não. Ele sempre fica zoando os novatos assim. Novatos? Ficamos de olho em novos meta-humanos. Heróis. Parece uma boa hora pra gente se conhecer. Eles querem dizer que você anda usando seus poderes em público há muito tempo. Vocês sabem disso? Como vocês sabem disso? Nós fazemos o dever de casa, Sr. Darryl. Raymond Darryl, nascido em março de 95, formado pela Universidade Estadual de Central em 2017. O irmão Michael morreu em 2009. Mora com a mãe Grace e o pai Richard. Ainda mora com seus pais? Deixa isso pra depois. Parece que ainda precisa treinar como usar seus poderes direito. E a gente tem experiência nessa área. Qualquer que seja esse treinamento, vai ter que ser em campo. O que tá rolando? Era Mary McCabe. Problemas em Detroit. nunca me canso disso. Eu acho que eu tô passando mal. É melhor se controlar. É, pessoal, quando o Cisco disse protótipo militar, eu acho que ele quis dizer... um robô gigante. Essa vida não é demais? Isso é você que tá dizendo. Mas essa coisa já destruiu 3 quarteirões. Temos que impedir de destruir o 4º. Você tá esperando o convite? Ah, tá. Tá bom. Vocês devem ir pra cima do perigo o tempo todo. Mas olha, quais as chances de vocês voltarem? Eu nunca fiz uma análise estatística. Mas também nunca lutei com um robô gigante. Acha que os cabos aguentam? Eu que fiz. Vamos aguentar. Atraiam ele pra teia. E como vamos fazer isso? Acho que eu tive uma ideia. Tá funcionando. Ele tá indo pra rede. Se preparem. Próxima vez, mire os disparos em pontos únicos. Nossa, cadê o mandou bem, garoto? Esse foi o mandou bem, garoto. Eu sou a Mari, aliás. Ray, é o meu nome de verdade. E o meu codinome? Eu não sei se você entende bem a ideia de identidade secreta. Sério mesmo, Ray? Você mandou bem. Principalmente para uma primeira luta contra um robô gigante. Vão ter mais? Talvez. Você até que pensou rápido em campo, mas tem que melhorar as habilidades. E agora ele vai se oferecer para treinar você. Shhh, ele não curte quando você rouba a fala dele. Se tiver oferecendo, a resposta é sim. Tá oferecendo, né? É, eu acho que agora sim. Valeu! É, mas eu tenho que ir. É, foi um prazer conhecer vocês. Até mais! Eu pensei que não viesse mais. Desculpa o atraso. Eu acabei me enrolando com... A sua vida secreta? Minha vida secreta? Com os seus pais, que não sabem quem você é? Eles sabem quem eu sou. Eles só não sabem... Que você é gay. São muito conservadores. Os meus também eram, mas eles superaram. Não dá pra ficar no armário pra sempre. Você não conhece os meus pais. O meu pai ficava com vergonha sempre que eu chorava quando era criança. Ele achava que eu tinha que aprender a ser homem. Você tem 22 anos. Eu acho que eles já descobriram isso, Ray. Talvez. Toda vez que a minha mãe pensa nesse talvez, ela fica apavorada. Como se estivesse esperando eu admitir pra ela me mandar pra um acampamento de conversão. Então você nunca vai contar pra eles que tá namorando? Nunca? Eu não sei. Olha só, eu não quero ser um segredinho qualquer. Esperar num bar pra ver se você vai chegar. Foi legal, Ray, mas você não pode ser honesto sobre quem você é. Eu acho que a gente não vai dar certo. Eu acho que a gente não vai dar certo. Anda, Ray, se concentra. Ray, esvazie a cabeça. É 2017, cara. Não dá pra ficar no armário pra sempre. Ray, mantenha o foco. Eu tô tentando. Se concentra. É difícil com você gritando comigo e ainda atirando essas flechas. Se você se distrai na batalha, mesmo que por um segundo, pode fazer a diferença entre vida e morte. Dá um tempo, tá? Raios de luz mágicos de um universo paralelo são um pouco mais complicados do que atirar flechas. Não importa o que atira. Precisão no final é a mesma coisa. Tem alguma coisa rolando aqui, alguma coisa te segurando e não são raios de luz mágica. O que é que tá havendo? Eu acho que eu tô meio distraído. Eu terminei com uma pessoa. Na verdade, ele terminou comigo. Eu sinto muito por isso. Ele disse que eu não estava sendo sincero comigo mesmo. Ele estava certo? Um pouco. Seus poderes fazem parte de você. Se não conseguir aceitar quem você é, talvez não consiga aceitá-los. Até conseguir, não vai conseguir dominar de verdade. Raymond, onde você estava? Eu saí com uns amigos novos. Perdi a noção do tempo, de novo. Que amigos são esses? Não são amigos ruins. Relaxa. Ray. Fala. Se você quiser me contar alguma coisa sobre as pessoas com quem você anda, você sabe que pode. São boas pessoas. Querem fazer do mundo um lugar melhor, que nem o Michael. E esses amigos são... outros homens? Ah, alguns sim. Tá bom. Eu te amo, Ray. Também te amo, mãe. Eu quero dizer que eu te amo por tudo que você é, acima de qualquer coisa. Entende o que eu estou dizendo? Ray! Fica aqui embaixo. Foi um terremoto? Vai lá pra baixo com a mamãe. Eu procurei por isso no mundo todo. No final, eu tava procurando no mundo errado. Você é igualzinho a ele. É frouxo que nem ele também? Eu tô muito curiosa. Esse mundo não tem a perfeição ariana? É, digamos que não. Entregue o córtex e eu não faço você sofrer antes de morrer. É o meu último aviso. Você nem sabe o que é isso. É o que vai me ajudar a destruir a resistência de uma vez por todas. Mano do céu, olha a sua cara. Você acertou. Ei, peraí, o que houve com você? Você acertou sobre o córtex. Eu devia ter destruído ou pedido ajuda pros outros heróis. Vai com calma, o que houve? Uma super nazista da outra terra. Ela foi na casa dos meus pais. Meu Deus, eles estão... Eu já vi, estão bem. Eles acham que foi só um terremoto. Em Oklahoma? Sei lá, encanamento. Mas ela levou o córtex. Ela disse que podia usar pra matar milhares de pessoas. Eu devia ter te escutado. Eu devia... Ei, tá tudo bem. Tudo bem. Vai dar tudo certo. Não. Não vai. Eu fiquei tão preso a ser um grande super-herói. Fiquei tão animado pra ser que nem o Michael. Sentir que eu ajudava as pessoas ao menos uma vez. Não pensei direito. Olha, todo mundo erra, Ray. Vai ficar bolado por isso? Na real, te deixar bolado é o que os nazistas fazem. Não? Exagerei? Olha, você mandou mal. Todo mundo manda. E tenho certeza de que é pior pros novos super-heróis. A questão é, você tem que se recompor e tentar consertar as coisas. Como eu vou consertar isso? Eu virei as costas pra um mundo inteiro de pessoas em perigo. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. Jura? Juro. Olha, eu entendo. Eu nem imagino como deve ser crescer na sombra de um herói de guerra morto. Mas você conseguiu dar um jeito de acreditar nessa ideia de que... tá fazendo certo pelo Michael. Só que não, cara. Você faz o certo por você, porque você é uma boa pessoa. Você é assim, Ray. Como assim vai ter que viajar? É só por um tempo. E tem alguma coisa a ver com o que houve com seu rosto? Um pouco, mas tô resolvendo. Sua mãe disse que está com amigos novos. Você foi atacado por causa desses amigos? Quer saber se eu fui atacado porque eu sou gay? Porque eu não fui atacado. Mas eu sou gay. Bom, gay quer dizer feliz, não é? Ah, é. Em inglês. O que o seu pai quer dizer é que se você estiver feliz, também estamos. Temos orgulho de você. Seja quem for, você foi criado bem. Tem certeza de que não queriam que eu fosse igual ao Michael? Não seja bobo. O Michael era uma pessoa excepcional, mas você também é. Nós nunca quisemos que você fosse ninguém além do nosso Ray. Valeu, mãe. Eu amo vocês. Oi, Cisco. Uou! Cara, o que houve com a sua cara? Supergirl nazista. Como é que é? Resumindo, porque eu não tenho muito tempo. Ganhei meus poderes de outro Ray de outra terra, onde os nazistas dominaram o mundo. Tá bom. Já entendi. Muito engraçado, Barry! Cisco, é sério. Eu tenho que dar um jeito de chegar à Terra nazista e eu soube que isso é com você. Então você quer que eu mande você pra uma Terra dominada por nazistas, inclusive uma Supergirl nazista? É. A minha vida é tão estranha às vezes. Se o que tá rolando na Terra nazista é tão sério quanto você diz, você não devia ir pra lá sem reforço. Eu não quero que mais ninguém se machuque por minha culpa, Cisco. Isso inclui o Barry me matando quando ele descobrir que eu enviei você sozinho nessa? Ele não tem que saber. É verdade. Mas eu preciso dizer, parece estranho, mas eu não acredito que vou perder uma Terra nazista. Cisco, você deve ser a única pessoa que quer visitar uma Terra nazista. É, eu acho que você tá certo, mas tá bom. Seus poderes te deixaram com algumas vibrações do seu sósia da Terra nazista. Com isso, eu consegui definir bem a fenda pra você parar no mundo certo do multiverso. Tá, mas eu não entendi nada que você falou. Eu acho que eu tô te mandando pra Terra certa, mas vai aparecer em Central City. Qual é o seu plano quando chegar lá? Achar outros membros da Resistência antes de ser morto por supernazistas. Bom plano. Eu vi a base secreta deles antes. Eu acho que eu consigo achar. Vou torcer. Cuidado, Ray. Pode deixar. E se você conhecer o meu sósia, diz que ele é irado. Nazista nunca. Ele está do nosso lado. Ray! Pensamos que estivesse morto. É, na verdade, tenho que falar sobre isso com vocês. Eu não acredito que o Ray morreu na sua terra. Desculpa, não deu pra salvar ele. Temos outros problemas. A Overgirl conseguiu o córtex neural do tornado. Os nazistas sabem que estamos aqui. Se soubessem, já teriam nos atacado. Devem estar só reunindo as tropas. Eles sabem que há a chance de dizimar a resistência de vez. Eu vim pra ajudar. Já ajudou bastante, né? Deixou a Overgirl pegar o córtex do tornado? Desculpa, eu fiz besteira. Mas o seu amigo me deu esses poderes e eu quero consertar as coisas. Nós precisamos de ajuda. Então ótimo. O que vamos fazer? Temos que abandonar essa base. Ir pra onde? Se a gente se separar, não vão matar todos. Nos separar vai ser o fim da resistência. Assim como deixar os nazistas nos atacarem aqui, pelo menos vamos sobreviver. Não podemos desistir. Este momento aqui é a nossa última defesa. Não dá pra lutar contra todos. Eles têm mais armas e poder que a gente. Ganhar não é mais uma opção, só sobreviver. Nossos pais, nossos avós, eles começaram essa luta. O que diriam se estivessem aqui? Acho que diriam que iam nos querer vivos. Nós não temos um plano de batalha. Não, você está louco, não é assim que funciona. Você tem uma ideia melhor? Eu não sei muito sobre essa terra. Mas eu sei de uma coisa sobre a minha terra. Minha terra não é como essa. Minha terra não é perfeita. Não está nem perto de ser perfeita. Mas, pelo menos tem esperança. E eu tô aqui pra dizer que é possível. A liberdade é possível. Vocês podem ser quem vocês são, sem ter que viver no medo. Eu ajudo vocês a imaginar um mundo melhor. O mundo que podem ter se estiverem dispostos a lutar por ele. Eu estou disposto a lutar por ele, porque eu conheço. E eu vou lutar como nunca para mostrar para vocês. Eu também. Quem tá com a gente? Estamos com vocês! Vamos! Eles estão vindo! Temos que estabelecer um perímetro. Só me dá a direção certa. Você não devia estar aqui. Eu acho que é exatamente aqui que eu devia estar. Aqui no seu universo lixo. Pega o arqueiro negro. Desistam. Não vamos desistir. Vamos ver o que os seus novos amigos têm a dizer sobre isso. Não! Não escutem ela de jeito nenhum! Isso é muito simples. Com os poderes dele, o Reich pode abrir fendas por todo o multiverso. Vamos erguer a bandeira nazista por infinitas terras. Desistam e nós pouparemos a sua. Pense na sua família. Pense nos seus amigos. Eu tô pensando neles. E eles querem que eu mande você pro inferno. Não parece ser tão desagradável. Matem todos! Uma ajudinha. Temos cobertura. Atacar! Vamos ver você correr disso. Peraí, como é que é? Você tá lutando? Esse não é o seu mundo. Essa não é a sua luta. Você ameaçou atacar a minha terra, lembra? E mesmo se não tivesse, eu ainda acabaria com você. só aumentando o sofrimento dessa gente. O seu lugar não é aqui. Tá errada. Eu passei a minha vida inteira tentando fazer do mundo um lugar melhor. Mas é esse mundo que mais precisa de mim. Valeu, garoto. Vai doer amanhã. Ele apagou total. Finalmente. Ray! Impressionante. E quanto ao resto? Derrotados e presos. Ganhamos. Não completamente. Temos que arrumar as coisas e sair daqui. Os supervilões foram derrotados, mas o Reich continua poderoso como sempre. Esse lugar não é mais seguro. Nós temos que ir. A culpa é minha. O Ray de vocês me pediu para destruir o Cortex para os nazistas não pegarem ele. Eu não tentei o suficiente. Eu não estava pronto para ser herói. Ninguém nunca está. Mas agora você é um. O nosso Ray teria orgulho de você. E também ficaria meio sem graça com o sentimentalismo. Pronto pra vibrar de novo pra sua terra? Não. O quê? Como eu disse, é minha culpa estarem comprometidos. E mesmo que não fosse, como eu falei pra Supergirl nazista, precisam de mim aqui mais do que precisam de mim lá. Show. Aliás, é pra ser assim. Na minha terra, nós trabalhamos juntos. Combatentes da liberdade? Não. Como heróis. Tá, funcionários do governo. Mas mesmo assim, ajudamos pessoas. Na verdade, eu acho que o meu John é meio afim de você. É, acho que tem algumas diferenças entre as nossas terras. Eu gosto de caras, cara. Aqui o relatório dos nazistas que capturamos. Temos a localização do chanceler. Quem é esse? O líder do Reich. Não por muito tempo. Hora de atacar. Com as vozes de Ian Gesteira, Yuri Tupper, Patrícia Garcia, Rafael Rossato, Mariana Torres, Thiago Machado, Ricardo Juarez, Marco Moreira, Duda Ribeiro, Alexandre Drummond, Lin Jardim, Cadu Rocha, Márcia Morelli, Thaís Feijó, Lina Mendes, Pablo Arbolo, Fabrício Vilaverde, Renan Vidal, Renan Freitas, Sabrina Miragaia, direção de dublagem, Osiel Monteiro.